Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, e Jesaías, e Azabias, e Matitias, seis, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliapta, e Gedalti, e Romantiezer, e Josbecasa, e Maloti, e Otir, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, e Jedutum, e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo, 12. A terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Jezarela, e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, e seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Azabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima terceira, a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima quarta, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima quinta, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima sexta, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima sétima, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima oitava, a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima nona, a Maloti e seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima primeira, a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima segunda, a Gidalti e seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima terceira, a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima quarta, a Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12.